3. Vavá, Charlie, Índia Eco, confirme o horário do plano e destino? Flamengo do vento, aguardando base, evento zero mesmo. Sim, já aguarde a coordenação, Charlie, Índia Eco. Fundo 621, solo a 06, ao livrar a direita, chame solo 21, decimal 10. Ok, direita 210, bom no 621. 2065, no 9 autorizado, tiver acionamento, recorte SAS. Chama aí. Faz 2710 no pátio 3 autorizado, tiver acionamento, reporte max. Circulagem autorizada, pista 0, vento 050 graus, no novo mais. Circulagem 639. Para o 621, autorizado táxi via Alfa, reporte a Estrelete. Alô Salvador, gol no 621, Alfa. Gol no 621, segue via Alfa, mantém a Estrela Juliette. Alfa, Estrela Juliette. Para a MC, autorizado alinhar e manter o Oriente 08. Bom, 3896, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Mari. Ajuste em Salvador 1011. 1011, na Mari, autorizado Felipe Santana, 2010, decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte. Inicialmente restrito 1 no 1000, aciona 0276, controle 119.35. 6, vem na proa de Liga. 3, via, 2, via, via, graça. Ali, Índia, é o planejamento correto, confirme o pátio, pra ver? Para o acionamento de táxi, chama a torre 118.95, Charlie, Índia Eco, Mungo. Papapá, Charlie, Índia Eco, autorizado acionamento, chega pronto para o táxi. Luna 621, ingressa Juliette, portão 62. Juliette, 62, 62. É o Luna 2065, a bordo são 182, alterno Galeão com 4 horas e 15. O 2065, aguarde para o táxi. Quer ser na 7190 acionado para o táxi. Estamos com 71 na bordo, 2 horas e 40, Salvador Alberto. 71 na bordo? Sim, 71. Sim, o senhor ajudou 7190 abaixo para o táxi número 2. Guardando. Esse reportará através mais da torre na perna do vento, ali em primeiro mês. Pus 08, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 070 graus, 11 nós, tráfego P3 na perna do vento, Inter 3. 2065, autorizado, táxi até o ponto de espera, pistão no zero, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no zero, 11. Né? Azul 2710, dê passagem ao Boeing da Gol. Taxi no Vepate 1, após segue o mesmo. Vepate 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, no bom voo. 110111, parte 3, principal mundial, ponto de espera 2895, turma número 2, azul 2710. Tomara. Olimpo 08, decolado aos 1-2, controle 1935, tem uma boa viagem. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Olimpo 08, no perfil da saída da El Vida. Olimpo 08, bom dia, contatando decolagem, sobre mantenha nível de voo 260. Passando 2.000 pés e vou direto Leda. Entender até o 260 e ao cruzar 2.000 voa direto Leda, o Olimpo 08. Já é culturizado em ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceira no 7, pronto para decolagem. No 1184, bom dia, recíproco, prepare a saída, pouca transição, Cajão guardando cópia. Agora recebido 3.600. Tá, vou entrar aqui, mas agora está cruzando 4.200, 2.08. Gente. Então, Paulo, aí eu vou aeronave na curta final, autorizada ali, aí mantinha, 2.065. Posicionado na curta ali, mantinha, 2.065, fechou já. Voo 1094, sem identificação, desse nível de voo 060, voo na proa de TAP. 060, TAP, voo 1094. 1184, pronto, Fábio. No 184, autorizado a Recife, via Pizolo 7, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5414, controle 119, decimal 35. informa o tráfego, terra do vento, pistola 0, P3, P7, decolagem autorizada, pistola 0, vento 0, 80 graus, 8 minutos. Autorizada, decolagem 1-0, gol 2-0-6, quente o tráfego. 1-1-8-4, veja muito, correto, 1-4, reporte para o pushback, acionamento. 3-7-0, mantém o ponto de espera. Batendo o terceiro delta, Golfo, confere, próximo a ver. O terceiro delta autorizado, Aracaju, via Golfo 677. Nível 090, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Conde, aciona 0275, controle 1-1-9-2935. É, tô guardando base, olhando pro 06. Três, reporte para acionamento do táxi. O 2065, decolado 17, controle 1935, boa viagem. 1935, 2065. E a informação Golf, confirme que é São João. Contato rolando decolagem, submantém em nível de voo 360 via saída da ELSA. Via da ELSA, sobe 360. Pode voar da ELSA para estar presente? Negativo, mantém via saída. 0,70 graus, 9 graus. Vai iniciar o 2,7,0. 18, decimal 3,0. Boa noite. Para o Minas Gerais, 1-2-8-3-0, acionamento 63, para o ONU, vai. Número, acho que é o risco, correto. Para acionamento e táxi, chame a torre 1-1-8, decimal 95, morreu. 3-8-9-6, desça para 2-3, autorizado, final do procedimento, ele é fixo e pista 10, reposto localizador. 2.000 pés, vai reportar estabilizado até 3.2.9. 1.0-9-4, desça 3.000 pés, ajustado 1.0-1-1. 3.000 com 11, 1.0-9-4. Tocar MT, pistão 0, vento 0, 0 graus, 8.9. O 2065 confirma para o ideal operativo. Aguarde. Gente, autorizado o voo direto morte para o voo 2065. Módulo 360, seguindo voo 2065. Decolar 2-1-9, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, azul 2-7-1-0, obrigado, bom trabalho. Jardim de Eco, questão de Michel Mediano. Jardim de Eco. Passando 2-1-0, direto Conde. 2-1-0, direto Conde, azul 06, tocou em MT 820, autorizado com curva esquerda, no 1500 pés, reporte através norte da torre. Autorizado com curva esquerda, reporte através norte da torre, limpo 06. Limpo 06, para a construção. Então, 3859, número 2, prepare a saída arbórea Alefa. Sim, arbórea Alefa, na pista. O Xenem 140, pronto com a ver. Escuta, prossiga. O Xenem 140, autorizado Maceió, Zepis Lolo 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5427. Controle 119 decimal 35. 506, reporte atingindo 9500 pés. Reportará na perna do vento, 1500 pés, olhando 506. Conforme a fase do 97. Acorda a pista 10 com a esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5437, transponda, 1935, contra a saída. Fechamento 140, fechamento correto no 8, reporte pronto. Contará. Queda agilizando o cruzamento do campo? De imediato, senhor, já está com voz. Reporte livrando o campo, o Tiago de Aéreo. Reportará. 506, mantendo o vento, condições de base curta, esquerda no 0. Ok, base curta, esquerda no zero, Olimpo 06. Ele faz a base curta e forma o tacho uma milha de pina, mantendo 230 mais, o Olimpo 06. Passa a base curta e pode tirar no zero. Está girando a base, o Olimpo 06, botará na final. Está girando para o meu campo. O cruzamento do campo prossegue corredor forte, linha do litoral, guardando transferência. Certo, já é ingressando corredor forte. Curva direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa, após voa Nitibu. Aciona 5146, controle 119, decimal 35. Base Curitiba, na perfil 21340. Saída Arbor, Elefa, após Nitibu. Aciona 5146, controle 119, decimal. 3859, planejamento correto no 10, reporte para o Chile de Canamento. Reporte meu pés, autorizado o final do procedimento ILS que foi pista 10, reporte por seu localizador. 2000, reporte estabilizado localizador X-Way 10, do Gol 1094. 3896. Tomação Golf, autorizado Maceió. Zepizulu 17, após conforme rota, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5435, controle 119, decimal 35. 065, chame Recife, 1251, no caso negativo, 128, decimal 3. 251-283-2065, com certo, 2065, com certo. Controle Salvador, bom dia, Challenger Echo, corredor forte no meu pé. Papapá, Challenger Echo, mantenha sobre a regra de voo visual 1 no meu pé, confirme a altitude, 1 no meu pé mesmo? Afirma, 1 no meu pé. Você vai prosseguir direto para João Durval ou irá realizar sobre voo em alguma localidade? Sobrevoo, não, direto ao João do Volta. Olimpo 06, tocou RMT 24, proa até 2 mil pés e chame o controle em 1935 para a vetoração do PC. Na proa até 2 mil pés, chame o controle 1935 para procedimento, Olimpo 06. Olimpo 06, como o tráfego está afastando o mundo nordeste, um crime não interfere. Ciência, Olimpo 06. 3896 avistado, curva autorizada, costuma 0, vento 080 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, tá 3896. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 011, no voo. Se após mesmo corrido, curva direita agora na proa 185. Direita 185, Olimpo 06. Além do eco, autorizado Duval, direto João Duval, evitando a área restrita de Camaçari. Direto João Duval, evitando Camaçari. Autorizado subida, sabe, 2000? Confirme. Autorizado já subir para 2000? Autorizado subir a 2000 pés. Pouso 2780 para sequenciamento na descida. Utiliza a velocidade de 2009. 209 reduzindo 2780. Challenge Air, autorizado subida 4.500 pés na porta atingindo. Linha curva 06, curva direita na proa 260. Direita 260, Olimpo 06. 226, direita na 211, direita na 211, 3890. Azul 43, Azul 7, com condições de voar na 3 de Duna. 28, Duna. Bom dia, São 3, 8, 9, 6, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte em Júlio Légio. Táxi via Alfa, reporte em Júlio Légio, 3, 8, 9, 6. Gente. Aviso da INS, eu vou 1-0-9-4. 1-0-9-4, completo, chame torre 1 na noite, desse 995. 18-95, bota. Olimpo 06, curva direita na proa 285. Direita 285, Olimpo 06. Sete anos, zero, paciente, que a pista pela casa está fechada até as 1300? Afirmativa, já está estimando o pouso ao 00. Gente. 0090 graus, 149. Pouso 10, bom, 094. 1184, decolado 29, controle 1935, bom, 94, pode, pode. São 3090, ingresso em Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. A gente está entrando uma do 3 na próxima. 7-02 mais. Sim, tudo isso aqui reduza para 1809 e deixa para 4.000 pés ajustado 10011. 2789, 4.000 pés 10011, 2780. Bom dia, contato na decolagem, subi, mantenha nível de voo 370, passando 2000, voo e jamo. Após 2000, direto jamo para o 370, voo 1-1-4. Jamei a curva direita na proa 315. Direita 315, Olimpo 06. Despacho 1 no Índia, Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera torre 1-1-8 decimal 95, ajuste no 0-1-1, meu voo. 6, para pousar da linha área e manter pista 197. P780, retenção para sequenciamento, curva esquerda na proa 090, inicialmente limitado pelo curso localizador. 090, limitado pelo lock, lembra 780. Solos 3-2, chama na 2-1-9-1. 2-1-1-0-9-4. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 0-9-4. Estão na 0, 0-9-0 graus, 1-5-9. Com condições de pouso. Limpo 06, curva direita na proa 360. Direita 360. Bom, 252, copiado. Pulsada 7206, complete curva direita na proa 070, autorizado no final do procedimento, repasse estabilizando. Direita 070, autorizado no final do procedimento, operação de direita. 2780, curva direita na proa 045. Direito 0400, 2780. Estabilizado 4207. Azul 4207, complexo, semitorre 1 no 8, decimal 95. 195 a torre, obrigado. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 01. Aguardando, 4207. Antes da Juliette, 094. Bora 094, ingresso Juliette, então, portão 4. Juliette, 04, 094. Quilo Delta, decola 34, controle Salvador, 11935. 1935, vento aquilo dela. 065, nessa prova tem condições de interceptar? 065, afirma, tem condições. Azul 2780, desça 2000 pés, autorizado na prova. Interceptar, reposto no localizador. 2000 pés, autorizado para oficial lock, 2780. A gente já era meio completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, controle Salvador, bom dia, Papatango, vento aquilo Delta. Delta, decola os 35, controle 1935. 0, passando 2000 pés, autorizado VAR direto Conde. Autorizado VAR direto Conde, 090, vento aquilo Delta. Corredora chefe. November Ascovisk, decolou 35, controle Salvador 11935. 11935, November Ascovisk. Caso negativo, 1235145. Ok, entendeu, chama Recife 1-2005-2545 com 1-1-8-4, bom dia. Sou Olímpio 0-1. Negativo, toque repetido e novo procedimento. Gente, continuando a aproximação, aborde a pista livre, Olímpio 06. Continuando a aproximação, aborde a pista livre, Olímpio 06. Azul 4207, solo 36, livrar primeiro direito, solo Salvador 1211. Estabilizou, 2780. Gente, azul 2780, pode para chamar a torre. Sete. Paulo Salvador, bom dia, azul 4207, livrou. Bom dia, azul 4207, active alta, reporte em seu direct. Alfa, chama a Juliette para 207. Ori, 903. Prossiga. 903, última alfa, ingresso, tiver a 13 mais 40 minutos. Gente. Olimpo 06, autorizado o toque remitida, pista 1-0, o vento 090 graus, 89. Autorizado, toque remetida, pressão no zero, Olimpo 06. O 0 será terminado, um minuto para Conde. Prossiga agora com Conde de Aracaju na frequência 120.3. Vai chamar a casa 203, azul 2790. Salvador, vou 621 autorização para São Paulo com a Índia. 4207, siga via Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, azul, Fábio 07. Seca acionamento, portão 8, acionamento 1, 40. 040, aguarde o Embraer da Azul, parque à sua esquerda, após estar autorizado para o seca acionamento. Acionamento azul à esquerda, autorizado para o seca acionamento. 621, chamou para a congruência? Afirmo. Pronto, cópia. Obrigado. Zero, continua a aproximação, aguarde a pista livre, Kennedy 1-0-1-1. Na 0-1-1. Eita, copo perfil da saída da El, Leda, transição ótima. Recepção uniforme Zulu 1-0, segue até pro base, uniforme Zulu 1-6 após confirmar minha rota. Controle Salvador 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-4-1-7. Zero para São Paulo, nível 3-0, Sismo 0, Cuba Direita, Nael Linda, ótima. Pastor Zulu 1-0, Cubave, Pastor Zulu 1-6, bora comprar minha rota. Controle 1-1-9-3-5, passando 5-4-1-7. Correto, no 6-2-1, chamar a primeira curva direita, conforme a saída dessa, para o feedback acionamento. Curva direita. Controle 1-1-9-3-5. Subindo para 2000 na reta, chamando o controle 1935, Olimpo 06. Azul 2780, pouso autorizado, pistão 10, vento 0, 90 graus, 179, atente a banda de pássaros na curta final da 10. 7, 2 pássaros, autorizado, pouso 10, 7780. No meu país agora, Olimpo 06. Olimpo 06. 3740, sabe que a formação do momento é a Juliette. Poderia inicialmente, uma dupla de chegada, agora na 2 de prata. Agora meia completo, curva esquerda na 310. Esquerda 310, olha pro 06. Então 3740, vou na proa, etap. 3740, etap na proa. Autorizado a livrar a frequência do controle para a coordenação do seu voo, aposto para o regresso. Para um dia eco, serviço radar terminando, agora 35 milhas norte de Salvador, informo que o controle desconhece tráfego nesses setores, autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu voo e do seu pouso. Livrar primeira direita, solo Salvador, 1211. Direita 211, certo. Salvador, bom dia, 1270, livrou na frente, puta. E as 2780, siga via Kilo para o Pátio 3, posição 4 Lima. Kilo, Pátio 3, 4 Lima. Saco, Xenia de Oro 4-0, com 1-47 a bordo, 2 horas ao teste. 4-0, contorne o pátio, siga via Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá 2-1 na noite, décima 9-5, a gente viu e 1-1. Até o ponto de espera da 1-0, Uma 648, portão não autorizado, perfeito, estacionamento no táxi. 621, portão 612, para o perfeito, estacionamento. Autorizado linha de colar, pista 1-0, vento 0-90 graus, 1-6-2-2. Decola no 0-3-1. Recolhi por 06 para interceptar o curso do localizador, complete curva esquerda na proa 1-5-0 e após interceptando. Esquerda 1-5-0, para interceptando, linha 06. 3740, deixa sua inscrição para 2006, autorizado o final do procedimento ILS Express. Da pista 10, reporte localizador ajustado 1091. Cada dia sem restrições, 1091, autorizado ILS Express, 3740. Salvador, Papa Romeu, Papa Tango. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, acione identificação. Deixa 4003, para hoje a Lagoinha, se interceptar a chegada bom, o ajuste 1091. 4010, 1091, para hoje a Lagoinha, para interceptar a chegada bom. O Papa Tango Romeu, a informação. O Olímpio Vermelho, professor lá. Olímpio Vermelho, complexionado o procedimento, chame torre 1 no 8, sinal 95. Confirmando esse é o último procedimento? Último procedimento e vai tocar em 20. Quente. Chama torre 295, Olímpio Vermelho. 1975, abordam. 3859, siga o banho da Goa Frente, no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1011. Qual o alternado de autonomia? Alternado Guarulhos, autonomia 4 horas e 20, segue o gol TAM 3859. Guarulhos 420, gente, bom voo. Obrigado. Tira a minha mão, não vai ser. Graus, autonomia 209, pistão na 0. Pois é, tá vendo aqui da pistão na 0, 0. 48, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1000, João de Gondor. 0019, vai via Índia no ponto de espera 1895, salve de manhã. Tá, 21 com 184 a bordo, 4 horas, Galeão. 621, sigo companhia no ponto de espera 1895, ajuste 1011. Confirme o PB? 1184, segue companhia com 1011, com o nome da edição do 2295. Muito paciente, por favor. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Autorizada a linha e manter pistão na 0. Pronto, 1198, a sua identificação, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada Mari, ajustado no 011. 050 via chegada Mari, ajustado no 011. Haveria possibilidade de uma nação de táxi? Ainda negativo devido a sequenciamento, então 3198, aguarde. Obrigado. Olho 648, informo agora o P3 que tocou e remeteu da 1 a 0, está prosseguindo para a perna do vento setor norte, 1500 pés. Autorizado a decolagem, pista 1 a 0, vento 090 graus, 1 a 3, nós. Vento 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. O 1621, autorizado a linha MT, pistão 0. Olimpo 06, mantenha a perna do vento aguardando novas instruções. Mantendo a perna do vento aguardando instruções, Olimpo 06. 9-3-7-4-0 completo, chama torre 198, decimal 95, atento ao Papá 3 Alfa realizando o toque remitido com a torre. A perna do vento, olha a perna. 2 Salvador, bateu da 3740. Da 3740, reporte passando Simbra, QNH 1011. Para Simbra, 3740. 1648, decola 54, controle Salvador, 1935. 1935, obrigado, bom dia, 1648. Controle, bom dia, voo no 648, decolou na sua escuta. Bom dia, voo no 648, contato na decolagem, submantenha nível de voo 350, passando 2000 pés, autorizado voar direto Jama. Ok, grato, após 2000 direto Jama, sessão 350, voo 648. Ok. Voo no 621, autorizado decolagem, vento 090 graus, 159. Ano 21. Boa, 3740, passando Simbra, passado travado. Gente, continue a aproximação, aguarde a pista livre, a aeronave iniciando a rolagem. 3740. 2005, 2540, para a minha ONU, passa. No 3740, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 1612 de nós. Pouso na 10, tá 3740. Lula 621, decola 56, controle Salvador, 11935. Delove, 1935. Pouso. Prossiga. 3, agora à sua esquerda, na perna do vento, setor norte, a 1500 pés. A 257, deixa para 1.500 pés, ajuste na 011, foi na proa da Ceasa, reporte visual com campo. 1.500 pés com 011, vai voar na proa do Ceasa, o Papa está mandando visual. Controle, Gona 621, bom dia. Pona 620, bom dia, contato Renan da Colagem. Subi, mantenha nível de voo 360, passando 2000 pés, voo na praia de Leda. Ok, então voando Leda, sessão 360, voo 621. Pode voar na Proje Duna ou 398? 3198, voa na Proje Tap. Papá, Tango Romeu, para um no meu pé em condições visuais. Para um no meu em condições visuais, vou fazer um lugar. Na direita, só 3740. Ulisses 06 autorizado, perna do vento, setor norte, reporte ingressando, perna do vento. Autorizado, perna do vento, informará na perna do vento, Ulisses 06. Solo Salvador, bom dia, o 3740, livrou-se. Bom dia, 3740, chega via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 06, o 3740. Beleza, de coordenar por onde é Aracaju? Vou na 648, agora de correção. Grato. Olímpio 06, da presente autorizado base, reporte final da 10, QNH 1011. Autorizado base, quadrado final, Olímpio 06. Top. 2011 livros da restrição. Da restrição, tá? 3-1-1. Adião 01, prossiga. Bona 648, sempre autoriza voar direto na praia de Maceió. Direto Maceió, muito obrigado, 648. Gente, o Adião 01 é confirmando se eu vou fazer um voo nas proximidades aqui do aeroporto e um sobrevoo no aeroporto. Confirme 510. Gente, chame para... pronto para decolagem, Guardião 01. Gente, só um minuto, Juliette, até uma vez. Confirme parte que se encontra a pista aqui da cola. 1935, bom dia, transmissor 859. O Guardião 01 foi autorizado o táxi inicialmente até a Oscar, aguardando pela decolagem. Número 2, Ana Guardi. Controle Salvador, Tanto 2859, bom dia. Tanto 2859, bom dia, contato Rarana da Colagem. Submantenha nível de voo 340. Passando 2000 pés, autorizado voar direto Elefa. Sente, Salvador 340, após 2000, direto Elefa, Tanto 2859. 1-648, Recife, em 1-2085, caso negativo, 1-25, decimal 45. 2685, obrigado. Guardião 01. Guardião 01, confirme se irá se afastar para o setor norte ou será o sobrevoo apenas sobre a cabeceira? Guardião 01, autorizado decolagem ainda presente, vento 080 graus 14 nós, mantendo a escuta permanente para o norte. Sim, Papatambô, meu chame foi 198 decimal 95. 1895, meu. Zona 98, autorizado o sinal do procedimento ILS Oxuída. Pista 10, reporte localizador. Vai reportar no lote, pista 3198. Tango Romeu, pista para mil pés, reporte passando vertical de Enrimar. Já está mantendo... Está na descida, cruzando 2000, já aprovado já na final da 17, o Papa Tango Romeu. Sim, se deixa para mil pés, Papa Tango Romeu. Reporte vertical de Enrimar. O Papa Tango Romeu desconhece a localidade e vai descer para mil, já aprovado na final. O Guardião 01, na escuta? Na escuta? Eu sigo para a vertical do Shopping, Salvador Norte, aguardando para o regresso devido à aeronave na final da 17. A 3-0-9-17, vai ficar na vertical do Shopping Salvador. 06, do qual remeteu? Gente, o Olimpo 06, faça o 360, quais são? E se curva à direita agora, a perna do vento pela direita da pista 10, devido a tráfego do setor norte, mantendo 2000 pés para pouso 97. Curva na direita, perna do vento pela direita, Olimpo 06. Fox Alfa, Maria, para chegar. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, prossiga. Paris, 90.03. Frisado, nível 050, Parará, Caju. Escola da pista 17, primeira curva à esquerda, contra o preço da saída Conde. Controle Salvador 199 decimal 35. Transponda 0263. Zona 98, deixando 2000 pés, reporte no localizador. Vai reportar no lock, então 3198. 50 à sua direita, a 600 pés. Não irá interferir com essa aproximação. Pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado, pouso, está visual com esquilo para patrão agora. Esquilo, Delta 150, Boa 79, Skull Cadence, descendente seu chapéu alvo 05, virou via Mile Arrived. Ultimate Série 1011. Série via Mile Arrived do 050101 e da TNH 1739. Controle 119.35, transporte 5454. Aprovado para o Galeão, nível 340, decolando da 10, curva direita, seja da El Leda Irumi. Irumi intercepta a 90857. Controle 11935, transponde 5454, 3191. 4391, na